Bom dia, Luciano. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da RCI. Com essa situação de novo estar aqui, estamos aí incentivando o uso da bicicleta. Pois é, o uso da bicicleta que começa desde pequeno, né? Eu até citava para você aqui antes de voltarmos aí do intervalo, que minha filha pediu aí com 3 anos de idade, o pedido dela foi uma bicicleta agora de presente de Natal. Eu acredito que muita gente, muita criança, né, tenha ganho bicicleta aí. E a ideia até do grupo que vocês criaram, o Morumba Bikers, aí, é incentivar a difusão do ciclismo aqui na cidade? Isso, mas voltando um pouquinho, uma coisa que veio na minha cabeça agora é que a bicicleta tem muito concorrente, né? Nessa época era digital, né? Videogame, celular e tudo mais, né? E a gente escutar que a bicicleta está ainda brigando é uma satisfação. Então, os pedais de iniciante, eles são bem antigos na cidade, né? Em outras cidades também, e tem se propagado bastante. E a gente lá no bairro, a gente sentiu uma crítica construtiva que os pedais que a gente fazia e outros grupos iam fazendo de iniciante era quase como uma propaganda enganosa, né? A gente botava lá pedal de iniciante e rodava aí 25, 30 quilômetros. Isso para uma pessoa que está iniciando realmente é inviável. Não aguentava, né? A gente acabava espantando uma galera. E o nosso intuito não, é somatório, né? E a gente percebeu isso, conversamos com alguns profissionais de educação física, conversamos com alguns profissionais de ciclismo, uma maneira de reverter isso e fizemos isso junto com a experiência de trajetos, de aonde levar as pessoas iniciantes a pedalar, inclusive adolescentes e até crianças. Então, a gente programou trajetos e quilometragens que acessível a todos aí para que queiram começar a pedalar. E o nome do grupo, né, Morumbas Bikers, tem a ver justamente com a questão ali da região do Morumbi, né? Uma concentração que acontece na região leste do município. Na verdade é Morumba, né? É Morumba, e porque é um nome carinhoso aí ao Morumbi. E agora aí, com a mudança dos bairros, cresceu, né? Agora tem o Morumbi ficou muito grande. Então esse nome carinhoso aí que a gente dá ao bairro e é o nome do grupo. É bem regional, mas abrange a cidade toda aí. E a concentração de vocês, ela acontece em que local? Ali na Avenida Mário Filho? É na Avenida Mário Filho, em frente à Igreja Católica, né? Do lado do Banco Sicredi, em frente ao panorama da Avenida Mário Filho, que é praticamente centralizado no bairro e de fácil acesso, de fácil localização. Os pedais, eles acontecem nas terças e quintas-feiras. Mas a terça-feira, a gente fez essa reorganização do pedal de iniciante. Todas as terças-feiras, de janeiro a fevereiro, são dedicadas a iniciantes com um cronograma diferenciado, né? Esses pedais tem uma evolução, que a cada terça-feira a gente vai aumentando a quilometragem. Terça-feira passada a gente começou com 8 quilômetros, terça-feira agora são 10 quilômetros e depois 12, e assim sucessivamente esse ganho de quilometragem conforme as semanas vão passando, que é uma recomendação dos profissionais, né? Você começar devagar e ir ganhando resistência aos poucos para não ter nenhuma lesão e tal, e pegando mais prática com a bicicleta também. E para quem quer participar até, como é que faz? É só chegar ali e vocês se concentram geralmente no comecinho da noite, né? A saída é às 19h30, então chegar um pouquinho antes. A gente recomenda que menores venham com os pais, né, para até fazer um pedal em família. E que venham com os equipamentos de segurança, como capacete, traga garrafinha com água, iluminação. Apesar desse horário de verão, a gente está aí antes de escurecer, já estamos com o pedal encerrado nesse dia, na terça-feira. E que venham com força de vontade. A gente tem uma estrutura com os voluntários do Morumba que estão ali para ajudar, mecânicos e tal, que dão uma mão, mas é claro que essa bicicleta tem que vir revisada também, porque senão você vai estar acabando aí gerando um desconforto aos outros integrantes, aos outros participantes. E temos uma comunicação entre radinhos que a gente espera, vai e tal. Então é muito bem estruturado, muito bem organizado. Então as pessoas que queiram vontade de pedalar, é uma grande oportunidade que a gente está até revendo já para cada 2 meses formar turmas novas. Porque esse primeiro pedal a gente teve uma procura muito grande, foram 23 pessoas novas que vieram pedalar e mais alguns que voltaram a pedalar, que já pedalavam antes e viram na questão da quilometragem e da organização uma oportunidade. Então é aberto, é gratuito e é bacana e é muito legal. E vamos até citar um pouquinho dos trajetos que vocês fazem, porque muitas vezes o caminho, né, é um dos incentivos aí justamente para as pessoas pensarem aí, né? Olha, mas vai passar por onde? Né? Então vocês saem ali da Avenida Mário Filho, em Morumbi? A gente procura área rural, né? A gente vai para a área industrial e depois, logicamente, o Lote Grande, a Aparecidinha, lugares que tem menos tráfego de veículos, né? Por uma questão de segurança, até a pessoa adquirir essa experiência. Mas é muito tranquilo, né? Tem algumas subidas e tal, mas é nada que não seja pedalável. É bem, a gente não pega trilha com esses iniciantes, a gente procura aí um terreno bacana para não gerar um mínimo desconforto. E também uma coisa que a gente quer fazer é essa questão da evolução. Às quintas-feiras, daí a gente continua com o pedal do pessoal mais experiente. E no sábado também a gente faz um pedalzinho mais um pouco mais longo. Mas está todo mundo convidado, a gente fica uma grande satisfação poder contribuir com isso. E vendo também que a ideia foi tão aceitável, é que os outros grupos da cidade também estão aderindo já a fazer isso. E é bacana essa cópia de iniciativas legais, porque a gente fez uma cópia de um grupo de São Paulo que faz isso. Eles têm todos os pedais na semana diferenciado pelo nível, então a pessoa já sabe aonde ela vai, que dia que ela vai, conforme o ritmo dela. Então boas ações e organizadas têm que ser copiadas e repassadas e multiplicadas. Eu vou aproveitar aqui a sua presença hoje, Luciano, para a gente falar aí sobre até questões de segurança, né, envolvendo a prática do ciclismo, porque eu me lembro muito bem, isso até foi um assunto que eu já comentei com você em outra ocasião, de que quando eu era pequeno, né, e meu pai assim falava, né, dava aquelas orientações, olha, não pedala por tal rua, não faz assim, não faz assado. Uma das orientações que eu recebi era de andar na contramão, porque andando na contramão eu estaria ali de frente para o trânsito e estaria vendo, né, eventuais ameaças. Essa era uma orientação de segurança que provavelmente ele recebeu quando era pequeno, repassou para mim, e que eu não vou repassar para minha filha, por estar consciente justamente de que não é a adequação, assim, a orientação mais adequada. Que tipo de orientações a gente pode dar aí com relação a como trafegar de forma segura com uma bicicleta em um trecho urbano, como é o caso aqui da maioria dos bairros de Foz? Nossa, Guilherme, essa tua colocação foi uma das melhores que eu escutei até hoje. Esse lance da contramão, eu não sei se foi meu pai ou meus irmãos ou alguns amigos mais velhos. Eu cresci com isso também. Esse lance de pedalar na contramão era o certo. E quando a gente veio pedalar em grupo, o primeiro cara que me falou isso foi um amigo, o Claudemir, que falou, cara, a gente não pedala na contramão, a gente pedala na via. E aí aquela informação na hora me assustou. E depois a gente foi estudar isso. E hoje, com base técnica, com base de estudo, 3% dos acidentes acontecem frontalmente. 97% dos acidentes com bicicleta são em cruzamentos e aliás, 3% são com situações que o ciclista é atacado por trás. 97% são frontal ou em cruzamentos. Então, é muito mais seguro você fluir no mesmo sentido dos carros, porque o impacto que se causar na velocidade, ela somada, ela vai ser com menos, menos estrago, assim se dizendo. E os itens de segurança, como capacete, principalmente o capacete, ele te protege de numa área do crânio, onde que tá o cérebro é mais vulnerável, que você acaba aumentando a tua capacidade de proteção do cérebro. E vários estudos, já porque às vezes, a gente é criticado, porque o capacete de ciclismo, ele é diferente do capacete de moto, né, que não tem aquela proteção facial. Mas ele foi estudado para isso. Então, ele não é tão pesado, que nem um capacete de motociclismo, mas ele é essencial para uma segurança. E os valores desses capacetes, quanto mais você puder investir para a sua segurança, é uma coisa que vale a pena. E outros produtos como luva, os sinalizadores que são da própria bicicleta, para você tem que ser visto no trânsito. Você pedalando no mesmo sentido dos carros, o veículo que vem atrás ou que vai vir na lateral, ele tem que perceber você no trânsito. Então, com uma roupa mais chamativa, roupas coloridas, por isso que a gente usa umas roupinhas meio estranhas, por conforto, rendimento e você ser visto no trânsito. Isso é de extrema importância e sempre sinalizar o que você vai fazer. Se você vai tomar a faixa da esquerda, você sinaliza com a mão, você grita, usa a buzina na bicicleta. Você tem que mostrar que é visto porque o ciclista ele é muito vulnerável e muito mais frágil que um automóvel e uma motocicleta. E no caso de uma colisão, acaba tendo um prejuízo maior, que é a vida e a saúde da gente. Pois é, porque até vale frisar aqui a questão dos cruzamentos, né? Porque quando chega num cruzamento, o motorista ele costuma olhar, né? Quando está parado ali esperando para avançar, ele costuma olhar para o sentido da via. Quando vem um ciclista na contramão, enfim, muitos motoristas simplesmente não enxergam esse ciclista, né? E a bicicleta, por ser um veículo de proporção humana, a aceleração é diferente, a freagem é diferente. Hoje os freios com tecnologia hidráulica aí são muito eficientes, mas nem todo mundo tem acesso a esse tipo de material, que a maioria ainda é os freios mecânicos, freio tal, então ele não tem um tempo de resposta ágil, então é onde se torna perigoso. E a gente percebe também que, principalmente no município de Foz do Iguaçu ou como em outros municípios, aonde acontece tragédias, a grande maioria são pessoas que não têm um conhecimento, né, de trânsito, ou tem equipamentos um pouco mais inferiores, que no caso do pessoal que usa bike no dia a dia, que não são bikes de alto custo, e pessoas que precisam daquele veículo para se locomover, e a gente quer incentivar bem isso mesmo, que as pessoas deixam o carro em casa e começam a utilizar aí a bicicleta. Mas o conhecimento na questão de segurança no trânsito, e a própria sinalização também deveria ser mais... seria melhorada para esse sentido, e uma educação no trânsito compartilhado sem dúvida ia melhorar muito a questão para essas coisas não acontecerem. E claro, informação de orientação sempre é bem-vinda, né? E para fechar aqui, eu vou perguntar aí a respeito de um projeto que você desenvolve, né, juntamente com toda a equipe da Associação Ciclística Cataratas do Iguaçu, um projeto chamado Bike Natal, que foi feito agora em dezembro, né, foi feita a entrega de bicicletas, né, que são bicicletas aí, muitas vezes reformadas, enfim. Como é que foi aí esse evento deste ano? Como é que estão os preparativos, né, agora para o evento 2019? Então, há 6 anos que a gente desenvolve isso, e esse ano que eu falo, em 2018, foi o maior, ou de maior sucesso. 72 bicicletas arrecadadas durante o ano e entregues agora em dezembro. Não só para crianças, esse ano teve muitos adultos que, através de indicações, que tinham a bike acabou sendo furtada ou que precisava da bike para trabalhar, a gente conseguiu selecionar, e a gente fica feliz com isso, de dar uma destinação o mais correta possível e mais justa possível. E o projeto já está assim com novos parceiros. A gente está esperando esse ano um grande evento para final de 2019. Já temos bicicletas arrecadadas, já tem o pessoal mandando mensagem para ir buscar. Então a gente está assim com bastante expectativa boa. E é claro que essas ações não seria nada sem a parceria com a própria rádio RCI, você, Guilherme, e outras emissoras que têm contribuído para a divulgação de uma coisa tão bacana. Que na verdade a gente só faz isso, né? A gente pega de alguém que doou e faz uma manutenção e entrega para alguém vai precisar. Essas 72 bicicletas não eram nossas, eram de alguém que doaram. E esse ano, particularmente, teve bicicletas boas, muito boas, que foram destinadas, arrecadadas, alguém que se desprendeu de um bem material ali e acabou servindo para uma pessoa e de uma grande diferença. E isso, a gente fica feliz de poder participar disso. É, não sou eu sozinho, não é a associação sozinha, cada vez está vindo mais parceiros, mais entidades, e isso é um diferencial. Eu gosto de falar, já passamos já do espírito natalino, mas uma coisa que me marcou muito é, um tempo atrás, a minha filha estudando aqui numa escola aqui no centro, e uma professora nova chegou nessa escola, e era próximo final de ano, e era aquela época que não tinha um espírito natalino na cidade. A cidade estava meio parada, eu não sei que ano foi isso, mas a gente tinha o Bike Natal. E essa professora comentou em sala de aula: nossa, mas Foz do Iguaçu é tão parado com o Natal, aqui não vejo o espírito natalino, não vejo nada nessa cidade, pô, uma cidade turística. A minha filha, na maior inocência, levantou a mão: não, professora, aqui em Foz tem. Tem lá, ó, a galera do meu pai e os amigos dele, da associação, fazem isso, fazem um Bike Natal, já acontece há um tempo, e eu sou Eu vejo isso, tem espírito natalino, sim. Então, uma coisa que é associada ao Natal, mas não é só isso, né? É uma coisa de você reciclar uma bicicleta e estar presenteando alguém. É claro que no final do ano tem um toque maior, porque você está aí fechando um ano e começando outro com essa solidariedade e tal. Mas naquela época já a gente já estava tocando, mostrando que não é isso, que Foz do Iguaçu tem as suas diferenças e é muito bem diferente mesmo. É exemplo para o mundo, não só por ser fronteira, por ter Cataratas e Itaipu, mas de gente boa. Foz do Iguaçu tem muito isso, Guilherme. Luciano Castilho, então, terça-feira, às 7:30 PM, lá em frente à igreja ali do Morumbi, na Avenida Mário Filho. Só chegar ali, quem quiser pedalar, já aproveitar para participar de mais um passeio. Chega um pouquinho antes das 19h30, para a gente conversar, passar algumas orientações, para a gente, 19h30 está saindo, e acredito aí que entre uma hora e pouquinho de pedal, a gente está de volta na Mário Filho, no local de saída, e todo mundo convidado, e vamos pedalar, que pedalar é muito bom. Agradecendo aqui então a presença do Luciano, obrigado pela participação aqui, sucesso em todas essas iniciativas aí de divulgar também a prática do ciclismo e a prática segura, né, do ciclismo aqui na Terra das Cataratas. Guilherme, eu que agradeço mais uma vez a Rádio RCI pelo espaço e pelo bom trabalho que vocês vêm desenvolvendo na cidade. Muito obrigado e bom dia a todos.